curva à direita pela 245, Oxaneme 143, limitado pelo localizador. 245 de proa, vai manter o 050? Desse mantenha 4.000 pés, ajuste 9.02. 612, 4.000, 250 de proa, limitado no lote, 6143. Salvador, boa tarde, OTAN 3190, passando de a Serra, baixando em Travassa. 3190, continua a aproximação, guardando pista livre, tráfego precede a PR da Trip, ajuste no 0 no 2, aguardando a autorização de pouso. Seguindo, aguardando a autorização de pouso, OTAN 3190. No 601, chame torre em 118, decimal 95. Foi 96, obrigado. Juliette, Bravo Delta, autorizado LS, XY, 0, reforço estabilizado. Estabilizado, Bravo Delta. Continua a aproximação, agora número 2 para pouso, ajuste 1012. Ok, aguardando autorização para pouso, número 601. Trip 5491, no solo 45, direita, solo 121, decimal 9. Direito 121, logo. 6143. Zona 273, desça para 4.000 pés, ajuste 9.02. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus com 11 nós. Livre pouso 1-0, tá? 3190. Pouso 1-0 para informação, tráfego precede ao Airbus da TAM, aproximadamente 2 milhas da cabeceira 1-0. Sim, que vou 1-0. Estacionamento da 3567. 3567, portão 62, autorizado, chamar. Autorizado, chamar em 3567. Obrigado, senhor. Boa tarde, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, continua a aproximação, número 3 para pouso, ajuste 1012, tráfego precede ao Boeing da Gol. A uma milha do externo. Bravo Delta. Mike Eco Delta, desça para 500 pés, aproximo através do parque de Pitossu. Delta, encontrar lá através do parque. Trabalho, modo escondido. 3 para o localizador esquerda, 135. 135, está livre, aliás? Autorizado LS, reforço estabilizado, reduza para 1709. Está mantendo 150 já indicado, 6146. Gente, mantém. 6201, não é isso? 6201. Aguarde a cópia, 612. 612 agora. Bom, no 601, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus com 11 nós, cheque o trem, ajuste 1-0, 1-2. Ok, trem baixo travado, autorizado pouso, vou no 601. Nome 143, tráfego 11 horas, 6 milhas, mantendo 2 mil pés com 1-0 mais de One Speed, Charlie 402. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 3190. Mike Eco Delta, chame torre em 118, decimal 95. Marqueco Delta mantém a linha do litoral, ajuste no 0 no 2, mantém espera sobre o farol de Tapuã, curvas pela direita, aguardando instruções. Autorizado a Delta, 0 tal. Luna 856, chame Recife, 126, decimal 85, Lanterna, 12545. 2005, 2545, 856, boa tarde. Bono 263, história 2000, país autorizado LS, reporte estabilizado. Estando para 2000 pés, vai reportar estabilizado na LS, Bono 263. 390, mantém a posição antes da Juliette. Bono 601, solo 50, direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, boa. 43, chame torre, 1998, decimal 95. 1895, 1143. 601, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 601. 4 milhas pra cima. Gente, chame 1143, continue a aproximação, ajuste 1012. Tráfico precede, é um Charlie 402, a 4 milhas da cabeceira 10, ok? Tá sentindo o tráfego, 6143. Sete Bravo Delta autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus com 11 nós, ajuste 1-0, 1-2. Bravo Delta. O Mike Acudel tem condições de fazer o pouso parado sobre a cabeceira 35 para evitar chuva? Afirmativo. Autorizado, interceptar final da 35, reporte na curva, então Mike Eco Delta. Ok, autorizado, pouso na... Confirmando na 35. 5-2-7-3-7-2. Gente, autorizado ingressar na final da 35, reporte na curva, então Mike Eco Delta. Delta. Papa Romeu, Sierra Delta Alfa, chame Recife, 128, decimal 8. O chame 143 informa o tráfego setor sul, Sikorsky 76, vai fazer um pouso para a sua cabeceira 35, não interfere com a aproximação, o chame 143. Tá sim, se não tiver, 143, portando externo. Beleza, senhor do Dom. Vocês três, chame torre 1-1-8-95. 2-2-9-5, Gordo 273. Torre, Salvador, boa tarde, Gordo 273. Gordo 273, continua a aproximação, agora número 2 para pouso, ajuste no 0 no 2. O Gordo 273, tráfico precede, é depois da Avianca. 20-2-3, como número 2, com 1012. Táxi seguindo a aeronave da APSA, até o ponto de espera. No ponto de espera, vai chamar a torre 1895, ajuste no 012, o TAN 3567. Afirmo, 6201, tá pronto para a cópia? Salvador Galeão, nível 360, rota Pesolo 10, pista 90, curva direita da El Leda Bridge. Controle 1-1-9, décima 8, transponder 5-4-7-6, o Ocean 6201. Autorizado, Galeão, 360, Pesolo 10, decola, pista 10, curva direita da El Leda Bridge, 198-5-4-7-6. Correto, chame pronto para a puxa, Salamento. Bravo Delta Alfa Kilo Fat 3. 873, informa o tráfego no setor sul, a 500 pés, no Sikorsky 76, fará um pouso parado sobre a cabeceira 35 sem interferir com a aproximação. Sim, Tiano 273. Tá 310, Juliette, portão 8. Juliette, portão 8. 601 não vai manter antes da Juliette. Seu portão previsto é o 2. Vou manter antes da Juliette, 601. 1-2 reduzido. É 1143 no solo 55, direita, solo 121, décimo 9. Direito 219 com solo. Informador, boa tarde, 3894, 3950, informação Romeu. 3894, autorizado, chega da Mari, desça para 050. Da Mari 050, 3894. 562 ao táxi via pista até o Pátio 4, reporte livrando a pista, o Mike Eco Delta. Azul 4206 visual com bomba da Gol, curtíssima. Apurou. Faz o pouso tráfego ali, mantém cabeceira no zero, azul 4206. Faz o tráfego ali, mantém 4206. Salvador, boa tarde, Alistacargo 878, ponto de espera próxima zero. Alistacargo 847, mantém a ponte de espera. Mantém a ponte de espera. No 273, no solo 57, direita, solo 121, décimo 9. Direita, 1209, solo 1273. Azul 4206, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-20 graus com 11 nós. Autorizado decolagem da 1-0, azul 4206. Boa tarde, Gona 273, e próximo. 273, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 273. Salvador, gol 1-6, 1-2. Gol no 1-2, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1012. Aguardando 1012. Zero 1 com cautela, ingresso Juliette, aguardando apenas o táxi do TAN aí que tá na Taxi Índia. Vai impossibilitar, eu acho, o seu ingressar no portão 2. Ok, autorizado com cautela, aguardando o tá, um pouquinho pra frente, aí a gente ingressa no 2, 601. Azul 4206, decola 259, controle, 119, 8, boa viagem. 198, boa tarde. Mike Eco Delta, escuta teu corte, boa tarde. Azul 4206, boa tarde, contato radar na decolagem, perfil Puka, Aru, suba e mantenha o 370. Sobe, mantém 370, Azul 4206. Delta até a saída do Pátio 3. Salvador, muito boa tarde, é o Gol 1567 para informação, Romeu. 567, Brasília, guarda cópia, o ajuste no 012. 012 na guarda. 567. 0, vento 1, 1-0 graus com 10 nós, cheque o trem. Está bastante checado. Seguindo, aeronave Oxané, até a Lima. Afirmativo, avisou. O pouso do tráfego autorizado ali em manter a cabeceira no zero, ABC cargo 8487. Pouso do tráfego na final ali mantém a ABC 8487. O Juliette Bravo Delta na Quebec vai chamar a torre 1895. Bravo aqui, Luiz, que confirme o horário do plano. Confirme, é corredor forte ou eu toco remexido? Gente, aguarde a cópia, Bravo aqui, Luiz, só um instante. Autorizado LS, reporte estabilizado. Conforme que é voltando 3894? Afirmo, desça para 2, meu país, o ajuste no 02, autorizado LS, reporte estabilizado. 2, reporte estabilizado, 3894. Está pronto para a nova cópia? Tem autorizado Salvador, Salvador, vou nos corredores Axé Bonfim e após coordenação com controle para retornar Salvador. Chama em 19-8 e aciona o transponder padrão. Bravo que hoje. Delta. Chame a torre 1895 para afinamento arco de decolagem 1013, o Bravo que Luiz. Alô, Salvador, Gol 1612, livrou. 1612, táxi via Alfa, reporte, Extra Juliette. Alfa, reportagem Juliette, 1612. 1273, Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 273. Voo no 567, pronto para a cópia? Pronto, cópia, 567. Autorizado Brasília, nível 360, pesolou no 7, pistão no 0, curva à direita, saída Arco Elefante. Controle 119, décima 8, transponde 5531, voo 567. Autorizado Brasília, nível de voo 360, reapertou voo 17, roda 10, curva direita. Saída arbor, elefa. Controle 198 e transponder 5531, voo 567. Correto, posição 5, chão pronto. Chicago 8487, decolada aos 05, controle 119, décima 8, boa viagem. 098, bom trabalho. IP 5464. AB 8487, contato radar, saída PUC, nível 410. Gente, Chicago 8487, então 410. PUC. Sua autorização pronto para conteúdo 5464. 7. Paulo Salvador, trip 5219. Proceda, 5219. Solicito acionamento na posição do exterior do pé. Chame para puxa 5219. André 567, autorizado decolagem de pista 1-0, vento 1-0 graus com 11 nós. Alinhar, cabeceira na 7, aporte pronto, bravo que o isque. Solo Salvador, 866-201, 10 para posicionamento. Autorizado, chama o táxi 6201. Autorizado. Solo Trip 5219, agora para posicionamento. Autorizado, Trip, chama o táxi. Com 602, próximo ali. Cano 2, ingresso Juliette, porção 4. Juliette 4, 6, 1, 2. Boa tarde, aeronave 4. Chame Recife, ano 26, decimal 85. 265, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde. Então 3567. Então 3567, boa tarde. Contato radar na decolagem, saída Arbor, nível 380. Lado 380, 3567. Baixa 3, 8, 9, 4, LS da aula 0, baixa checado. 3, 8, 9, 4, continua a aproximação, ajuste 1 no 0 no 2, informe o tráfego decolando a pista na 7, charge 1, 5, 0, em atenção 1 no meu pés, prosseguindo para o setor sul, CT frio com aproximação. 7, 2, 9, 4, e 2, ajuste. Bravo Kilo Whisky decolado aos 1-0, controle 1-1-9, decimal 8, tá regresso. 3894, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus com 11 nós, cheque trem. Pouso na 1-0, baixa checada, tá? 3-2-4. Sapatango Bravo, Luiz, que corredor oceano no meu país, após a história da barra. Com 1-3-0 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Guarulhos. 6201, no Liberty Taxi, Índia, ponte espera 1895, 1012, Bovete. Ativo Índia, ponte espera 1895, acionar 6201. Trip 5219 para o táxi, 41 a bordo, 3h50, Altar Neto Salvador. 5219 vai seguir aeronave da Oceaneta, ponte espera via Índia, quando pronto, 1895, 1012. Segue o Ocean, ponte espera, chamando Torre com 1012, o 5219. Oito, no solo 1-2, direita 1-2-1-9. 19, boa tarde. Para puxa acionamento, 35415. No pátio 3, autorizado, trip chantax. Boa tarde, 3894 na Alfa, se escuta. 3894, reporte Angela Juliette. Reporta Angela Juliette, da 3894. Eu vi que o Luiz que chame torre 1-1-8, decimal 95. Bravo que o uísque dá presente utilizado cruzar o eixo de aproximação da 1-0 pela sua esquerda e aposta para girar a base pela direita. Afirmativo, eles estão ingressando na pista na final da 3-5, interceptando na final 3-5 e aposta na curta final. Bravo que o uísque. Bom, 1-9, décima 8, transponda 5-5-11, trip 5-4-6-4. Salvador Macione de voo 90, Golf 677. Decola 90, curva esquerda, Pucaracaju, 1198, controle 5511, no transponder do trip 5464. Correto, trip, chame pronto para puxa e acionamento. Pode tocar no pronto para puxa e acionamento 5464. Juliette, 3-8-4. Pronto, espera, 1-0. Trip 5219, após a rolagem, depois da Avianca, Lima, mantenha cabeceira 1-0. Após a Avianca, Lima, mantenha cabeceira 1-0. Silêncio, tráfego avistado, autorizar pouso, cabeceira 35, pista 35, vento 1-0 graus com 11 nós, o ajuste no 0 no 2. Alto e claro, bravo com isso. Afirmativo. 54 no 5, livre táxi, pátio, Índia Alfa, ponte espera 1895, mili 13, boa viagem. Obrigado, até a próxima. Controle cordial, boa tarde, Oceané 6201. Oceané 6201, boa tarde, completo radar, saída da EO, nível 360. 360, possibilidade de autorizar o Armos Leda? Após 2000, autorizado. Após 2000, Leda, autorizado, grato, 62. Controle é o 23567, pode tomar o centro? Afirmativo, chame centro em 128, decimal 8. 228, boa noite. Boa. Salvador, é o 35415, próximo pote 0 da 1-0, pronto, boa tarde. 35415, boa tarde, manter o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 4-5. Bravo Twist no solo, zona 7, esquerda, parte 4, a estação na frequência livre, boa tarde. Tip 5219, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-0 graus com 11 nós. Livre decolagem, 5219. Trip 5415, Alinho mantém cabeceira 1-0. Alinho mantém, Trip 5415. Sinal 6201, confirme para controle. 6201, solicita se possível coordenação de docentes para voarmos Bridge. Sim, chegou. Aguardando, grato, 6201. 8, boa viagem. 1-198, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, 35219. 5219, contato radar, saída Arbor, nível 200. Arbor para 200, sempre. Utilizado Bridge, Oceaneme 201. Cuidado Bridge, grato, 6201. Trip 5415, estimado mais 2 minutos para decolagem. É, deixa eu aguardar. Olha a cópia, o 1013, o 6259. Jargo autorizado Conquista, Trip 5219. Autorizado Trip Conquista, 5219, grato. Trip 5219, após a posição Argo, autorizado Conquista. Assente, após estar na posição Argo, direto Conquista, 5219. Controle Salvador, é o Trip 5415, boa tarde. Trip 5415, boa tarde, contato radar na decolagem, perfil Coral, nível 120. Confere Coral 120, Trip 5415. Tom, pode prosseguir. Salvador Guarulhos, nível 360, peso Luno 6, pista 90, curva direita da El Leda Brint. Controle 119.8, transponder 5525, Oceania 6259. Oceania 6259, autorizado Guarulhos, 360, operador Zulu 16. Saída El, Leda Bridge, controle de saída 198, transponder 5525. Correto, portão 9, chame pronto 6259. Vamos lá. Autorizado, 1567, Antac. Autorizado, eu vou assistente. 5464 para pushback estacionamento, pode 3. 5464 autorizado, chama o táxi. 7, de pushback estacionamento, reputará para o táxi, 5464. Salvador, boa noite, São 3897, informação Romeu, Guarulhos, 340 nível. 3897, só um instante a cópia, o ajuste no 013. Venha de aguarda. Salvador, Gol 567, para o TAC. 139 a bordo, condomínio de 4 horas, já terminando Cuiabá. Já pelo Salvador, boa tarde, eu vou na 601. No 567, livre de táxi, pátio Indy Alpha, ponto de espera 1895, 1013, boa viagem. No 567. Sente a verdade, Indy Alpha, ponto de espera 1895, Gol 567, ponto. No 601 da Gol que chamou para a cópia? Fala Salvador, boa tarde, Gol no 273 para Confins, aguarde a cópia 1013. São 3897, pronto para cópia? Copia, são 3897. Autorizado Guarulhos, nível 340, rota ao peso louco 16, pista 90, curva direita, da El, Leda Bridge, controle 119, 18, transponder 5533, são 3897. localizado nível 340 para Guarulhos. Aperturou no meia aerovia, até para fazer a curva direita, na Eolita Pinto. 198 ao controle Salvador, 55533, o transponder, então 3897. Correto, portão 8, chamei pronto. Equipante amarelo. Paulo, boa tarde, voo na 601, voo 2, cópia Galeão. Salvador Galeão autorizado, nível 360, rota Pizilo 10, pista 1-0, curva direita da El Leda Bridge, controle 119.8, transponder 5527, gol no 601. 360 autorizado, rota Pizilo 10, pista 10, curva direita da El Leda Bridge, 198, 5527, gol 601. Portão 2, chame pronto no 601. Pushback acionamento, 601. Portão 2, aguarda no 601. Curta. Prossiga, 6259. Portão 9, 259 autorizado, chantagem. Trip 5219, chame Recife, 128, decimal 8. 1288 para o Trip 5219. Gono 273, ponto para cópia. 444 de POB, 4 horas de autonomia, alterna Maceió para o TAC. 54 64, ele está com pátio índio alto, ponto de espera 1895, 1013, boa viagem. Pátio índio alfa, 118.914, obrigado. Foda-se. Pronto, cópia, Gono 273. Autorizado Salvador Confins, nível 360, Pesolou 16, pista 10, curva direita da Eoleda Bridge, controle 119.8, transponder 5540, gol 1273. Autorizado Confins, 360, Piaster, Zulu 16, decola da 10, curva direita na da Eoleda Bridge, controle 1198, transponder 5540, gol 1273. Portão 1, não chame para puxa acionamento no 273. Chama lá puxa acionamento no 273. Gol na 601, solicita acionamento à posição, portão 2. Uno 567, decolado aos 34, chame agora o controle em 119.8, bom voo. 98, obrigado. Controle, boa tarde, gol 567. Uno 567, contato radar, saída Arbor, nível 360. 360, Arbor. Torre, boa noite, a trip 5464, tiro ponto espera 1-1 pronto, 1-0 pronto. Trip 5464, boa tarde, autorizado a linha AR, decolada 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. A linha decola no 0, 64. Oceania 629 pro táxi. Subo 130, 4 horas, Galeão. Na 6259, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre 1-18.9, 5, ajuste no 0 no 3, bom voo. Ok. Via táxi, espera no 0 no 3, baixo. Alfa, ponte espera da 1-0, chama a torre 1-19-5, chame a MR. Voo no 605, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Avianca, iniciando o táxi a partir do 09. Após a passagem da mesma, livre, puxa a porta táxi. No 601, escuta o sol? 601, prossiga. Coordenando com a equipe de solo, a aeronave da Avianca iniciando o táxi a partir do portão 09. Após a passagem da mesma, tem livre pushback e reporta táxi. Sim, está iniciando o acionamento da posição, vai reportar início do pushback, 601. Senta. Alô, Salvador, boa tarde, voo 9940, atualização Guarulhos, tá? Quem precisa... Voo 9940, informação agora em curso a Serra, o... QNH 1010 no 3, Guarulhos, copio 360. Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 110 com curva direita, descida a saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pesulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1, 19.8 e aciona 5547 no transponder. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 110 com curva direita, saída da El, linda trilha, próximo ao Pesulu no meio e rota do plano de voo. Controle 6198, quadro 5547, gol 1940. Gol 1940, correto, portão 4, chama pronto para o pushback, acionamento. Chamarei, gol 1940. Ô bicho, você está me contando uma história aqui do Gary Wright. Fala aí do Liro, Liro, fala do Liro que a gente quer ouvir. 5464, rápido saída PUCA, nível 190. Ativo na PUCA, sessão 905464. Papapá, 90 horas, qual hotel preciso? Papapá, Novembro, Oscar, hotel Vena Prodo, através de Paripe, reporte na mesa. Trip 5464 retornando. Autorizado pro Pará de Itapuã, Papapá, Novembro, Oscar Hotel. Chené 6259, ponte espera no zero pronto. Chené 6259, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 1-0 graus, 1-3 mais. Controle o trip 5464. Siga. Poderia, após a posição Jamo, voar Zumbi ao invés de Aracaju? Aguarde, trip 5464. Certo. Trip 5414, serviço rodar terminado, 59 milhas sudeste de Salvador, Chamilhãozinha, 90 de Simão 1. Trip 5464, desconsidere. 273 para push, estacionamento 01. 1273, número 2 do setor, aeronave da companhia no 02 já no push. Na minha escuta, aguardando. Aguardando, se escuta, no 273. 7 corrigindo, nível final 350. Confirme. Nível final 340, gol 567. Final 340. 6259, decolada de 41, chame agora o controle em 1-19-8, bom voo. Controle, 1-19-8, né? 6259, até a volta. 8-8. Controle Salvador, muito boa tarde, né? 6259. Vida da El, passa 1500, visual, solicita leda. Xanema 259, contato radar, Serra da El, nível 360. Ok, solicita leda direto, autoriza? Confirme. Leda direto, autoriza? Autorizado, leda. Ok, direto, leda, Xanema 259. Direto Zumbi 35464. Está presente, voo Zumbi 5464, muito obrigado.